Portanto, eu estou perfeitamente de acordo com esta situação, pá, e que hoje, pá, se faça, pá, aquilo que não se fez, pá, anteriormente. Tivemos aqui um caso, pá, muito perto, e que a senhora, pá, presidente da Assembleia conhece bem, conhece até porque nasceu, pá, lá perto. Era aqui a casa de cima, pá, onde hoje está realmente o tribunal, pá, portanto, que era um ex-livre da cidade, e hoje podia ser mais um monumento que nós tínhamos e que teria, portanto, muitas visitas, e que se tornou naquilo que efetivamente temos, que foi ali um amarrasco que hoje ainda toda a gente diz, que é o Palácio da Justiça.